o tipo de cristão falante. Se o que você vive é diferente do que diz, então, meu amado, é melhor ficar calado. Ou então, mude de vida. Arrependa-se. Mude de vida. Peça perdão. Mude de vida. Agora mesmo. Cristão tá por fora. É melhor mudar de vida agora. Seja um cristão de verdade. Em palavra e ação, mostre que Jesus está em seu coração. Tem gente que pensa que os pais não sabem nada, são desobedientes e dá pra virada. Mas sempre que o rebelde quiser acertar, vai ter que dar meia volta e começar a mudar. E respeitar. O papai é mamãe. E honrar. O papai é mamãe. E obedecer. O papai é mamãe. E alegrar. O papai é mamãe. Não queremos mais saber de crentes que não são filhos obedientes. Esse tipo de cristão tá por fora. É melhor mudar de vida. Sem a mãe deixar, lá no final você já sabe, eles vão chorar. Vale a pena. Cuidado! As crianças pobres. Vamos cuidar!